A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à leitura bíblica de um capítulo por vez e vamos trabalhar hoje com o capítulo 26 de Deuteronômio, como nós conhecemos. Em hebraico, chama Eleh da Devarim. Estas são as palavras, porque essas foram as palavras que Deus disse a Moisés para que esse transmitisse a Israel na entrada da Terra Prometida, preparando o povo para entrar na Terra Prometida e seguir essas orientações. Estamos caminhando também, irmãos e irmãs, para o final do livro de Deuteronômio, então. Vamos compartilhar esses capítulos com alegria, louvor, regozijo, temor e tremor diante do Senhor. Para a nossa abertura, faço a leitura de um texto postado pelo nosso irmão Everson, do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Que diz assim: três coisas que Deus desconhece. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, as reveladas e as secretas, as que já vieram à luz e aquelas que ainda permanecem sob mistério. Deus sabe tudo, de tudo. Porém, há três coisas que Deus desconhece. Primeiro, Deus desconhece um homem que não seja pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A segunda, Deus desconhece outro Salvador além de Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a salvação só através de Jesus, Atos, capítulo 4, versículo 12. Em terceiro, Deus desconhece um dia melhor do que hoje para receber a Cristo. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O irmão nos deseja a bênção do Senhor. E nós também desejamos a ele, sua família, e desejamos a todos os irmãos e irmãs a bênção do Senhor com essa palavra do Reverendo Hernandes. Agora sim, vamos fazer a leitura do capítulo 26, Deuteronômio 26. As primícias da nova terra. Quando entrares na terra que Yahvé, o teu Deus, te prometeu dar como herança, e dela tiveres tomado posse, e lá estiveres habitando, tomarás alguns dos primeiros frutos de tudo. Atenção, irmãos. Tomarás alguns dos primeiros frutos de tudo que recolheres do solo, que Yahvé teu Deus te dará, e depositando-os num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar seu santo nome. Virás ao sacerdote, em função naqueles dias, e lhes dirás em voz alta: declaro hoje, diante de Yahvé, meu Deus, que entrei na terra que o Eterno, sob juramento, prometera conceder aos nossos antepassados. O sacerdote receberá o cesto da tua mão e o colocará perante o altar do Senhor teu Deus. Então, solicitando a palavra, tu declararás em alta voz diante de Yahvé teu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com um pequeno grupo de pessoas. E ali viveu e tornou-se uma grande nação, poderosa e numerosa. Esse versículo 5, irmãos, é um credo. Nós chamamos de credo histórico. Assim como nós temos o credo apostólico, esse é um credo histórico que aponta lá para o período da entrada do povo de Israel na terra prometida. O costume dos crentes escreverem e repetirem uma confissão de fé, um credo, em ocasiões especiais, é tradição desde os tempos de Moisés. Então, há uma confissão de fé, por exemplo, dos reformados de Westminster, há confissão de fé em várias igrejas da Reforma, há confissões de fé de reformados de um segundo período, ou chamada Reforma Tardia, que veio depois dos primeiros séculos de Reforma. Há credos que nós confessamos. Já falei do credo apostólico, onde tudo inicia, no Novo Testamento, o credo histórico, aqui na entrada da Terra Prometida, isso é lá atrás, com Moisés, depois o credo apostólico, e aí os credos da Igreja Primitiva, os credos da Reforma Tardia e de vários movimentos cristãos ao longo da história. Isso já vem desde os tempos de Moisés. No ato das ofertas de gratidão, havia também a proclamação dos grandes e maravilhosos feitos de Deus por seu povo amado, desde os tempos mais antigos. Essa profissão de fé pode ser chamada de credo histórico, sendo que há um outro trecho bíblico repetido pelos israelitas até hoje como credo, também, capítulo 6, de 4 a 9, e testemunha um sentimento de amor perfeito dedicado a Deus. Então, retrata um amor pelo Senhor e de reverência total para com sua palavra. É o credo do amor a Yahvé. Este trecho, entretanto, fala de um arameu errante. O que seria isso? O que é isso? Isso refere-se a Jacó, referindo-se a Jacó, que tinha andado sem rumo desde o sul de Canaã até Arã. Voltara de lá, perdão, Gênesis 27 a 35. E que mais tarde migrou para o Egito, lá ao sul, novamente. Gênesis 46, 3 a 7. Além disso, casou-se com duas mulheres arameias, as mulheres de Jacó, que passou a chamar-se Israel. Gênesis 28, versículo 5, 29, 16 a 28. E a partir de um punhado de pessoas, 73, mais precisamente, tornou-se uma grande nação, a nação de Israel, que está presente até os dias de hoje. Êxodo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 7. E além da nação de Israel, como povo, como etnia, também até hoje os descendentes dessa fé, dessa promessa, a própria igreja que foi enxertada na videira verdadeira. O Senhor é a videira, né? O Senhor Jesus, que é a salvação, que o reverendo Hernandes diz na sua abertura, nos deu a graça, sendo de outros povos, de nos inserir nele, porque ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor, e nós fomos enxertados nessa videira e fazemos parte dessa grande nação, poderosa e numerosa como as estrelas do céu. Louvado seja o nome do Senhor por todos aqueles milhares e milhares que ao longo de 2000 anos professam que Jesus é o Senhor e fazem parte desse enxerto, e também da etnia israelita que começou todo esse processo da onde Deus começou o processo da revelação e formação de um povo que o representa, deve representá-lo na terra. Essa era a missão dos hebreus e esta é a nossa missão como cristãos. E como já disse em outro capítulo, não devemos cair no erro que eles caíram de ficar com a bênção, acomodados só para nós, sabendo que Jesus é o único caminho, é o Senhor, é o Salvador. Então nós temos que não incorrer nesse erro de restringir a mensagem e ficar só com o povo. Eles cometeram esse erro de guardar essa aliança. O Deus de Israel era. A promessa era para ser para todas as famílias da terra. Eles, durante milênios, guardaram, com raríssimas exceções, basicamente para eles. Agora, a igreja também não pode incorrer no mesmo erro, acomodar-se, e temos uma missão, que é anunciar essas verdades bíblicas. Aleluia. Versículo 6, irmãos, depois da nota da BKJA, diz assim o versículo 6: Contudo, os egípcios nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Aqui voltamos para o contexto lá, tá bem? Gritamos então a Yahvé, Deus dos nossos pais, o Eterno ouviu a nossa voz, observou a nossa miséria, nosso sofrimento e a nossa contínua opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito, com mão poderosa e braço forte, em meio a um grande espanto e pavor, com sinais maravilhosos e prodígios. Ele nos conduziu a esse lugar e nos entregou essa terra, terra onde manam leite e mel. E agora, portanto, eis que trago a primeira parte das colheitas da terra que tu, ó Senhor, me deste. É a oferta da primícia, né? Quando eu recebo uma bênção, então o primeiro fruto é dedicado ao Senhor. Não pense só em finança. É claro que existe a mordomia das finanças. Mas pense no conceito de mordomia como um todo, né? A vida você entregou para ele, ele é seu amo, seu dono, seu senhor, e você dedica a ele o primeiro fruto de toda a sua vida, o melhor, primeira parte, a melhor parte de tudo da sua vida, tudo. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Sua vida pertence. A vida que está com você pertence a Ele. E cabe, portanto, a mim e a você dedicarmos a nossa vida e devolvermos como oferta de louvor, adoração e reconhecimento do grande feito e dos grandes feitos e grandes prodígios que ele operou, sobretudo nos livrando da terra da servidão. O Egito vai para sempre representar na Bíblia, ficou como um símbolo da terra da servidão, né, da escravidão. Da mesma maneira, o pecado nos mantinha presos a ele, né, a lei do pecado e da morte que entra através de Adão e Eva. E o Senhor nos libertou disso, com feito prodigioso e maravilhoso, da sua revelação em Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Ele veio, viveu entre nós, nos ensinou, ministrou, curou, libertou, pessoas, ensinou. O Senhor fez prodígios tremendos. Senhor, no passado lá com Israel, e maior feito operou através de Jesus. Maiores feitos. E o feito culminante dessa obra é o feito da cruz do Calvário, que também é seguido da vitória de Jesus sobre a morte, o inferno. Ele vai até o inferno, ele vai até a mansão dos mortos, e tira das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno e nos deu uma nova vida. Na sua ressurreição, ele ressurge apontando para uma nova vida agora pós-morte, ressurreto pelo poder do Espírito, e nós que morremos com ele, ressuscitamos com ele, só que também ressuscitamos para uma nova vida. Nesse sentido, essa nova vida agora que pertence a ele, não mais ao pecado, não mais à morte, não mais ao inferno, essa vida que pertence a ele, ele é o dono, ele é o amo, ele é o Senhor, nós confessamos os feitos dele, fazemos a nossa profissão de fé, os prodígios dele, aleluia, louvado seja o nome dele, e ofertamos o primeiro e melhor fruto da nossa vida, tempo da nossa vida dedicado a ele, dons que ele nos emprestou, dedicamos a ele, talentos, dedicamos a ele. Isso tudo é mordomia. Dedicamos tudo a ele: o estudo, o trabalho, o casamento, os filhos, os netos. Dedicamos tudo a ele: o lazer, dedicamos tudo. E dentro desse conceito geral de mordomia, porque ele é o dono e eu sou o mordomo, eu também consagro as finanças. Aí nós chamamos de mordomia das finanças. Você consagra a ele a sua finança. Então não é uma questão só de chegar e levar ao altar um valor financeiro que corresponde a 10%, e oferta das primícias, e tem várias ofertas que nós já enumeramos, mencionamos nesses livros do Pentateuco. Não, não se trata de uma questão automática e só relacionada à finança. É a mordomia da nossa vida. Ele é o dono, eu sou o mordomo. E eu devolvo a ele aquilo que lhe pertence e devolvo o melhor, o primeiro e o melhor. Devolvo multiplicado os dons, os talentos, os ministérios, minha vida, meu testemunho perante as pessoas, minha solidariedade, amor. Ah, irmãos, se eu ficar aqui falando do que tudo que Deus colocou em nós, deu, emprestou para nós, a gente não para, porque é toda a vida. Então, pensem não só em mordomia da finança, mas pensem na mordomia da vida. Devolvemos toda a nossa vida em adoração, em louvor, adoração e confissão da nossa fé pela obra que Jesus realizou por nós. Aleluia! No caso deles, eles estavam celebrando a entrega da terra que mana leite e mel. Versículo 10. E agora, portanto, eis que trago a primeira parte das colheitas. Agora não precisamos comentar, faz parte do todo, né? No caso aqui, são questões específicas, colheita, animais, assim por diante. E agora, portanto, eis que trago a primeira parte das colheitas da terra que tu, ó Senhor, me deste. Em seguida, depositarás o cesto perante Yahvé, o teu Deus, e te curvarás em sinal de louvor. Veja, é louvor a Yahvé, teu Deus. Não é uma obrigação automática e que você faz a contragosto. Não, é louvor. Você devolve tudo que pode de testemunho de amor e de louvor e de justiça, tudo a ele. Tudo vem de ti, Senhor. Essa doxologia é linda e bíblica. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, to damos. Tu te alegrarás então por todas as bênçãos e produtos que o Senhor teu Deus concedeu a ti e à tua casa, e juntamente contigo, o levita e o estrangeiro que reside em teu meio. Todo mundo estava convocado para louvar, bendizer, celebrar ao Senhor. Uma outra oferta específica era o dízimo trienal. Mais uma oferta específica, né? Falamos das primícias, agora esse é o dízimo trienal. Então vamos ver, versículo 12. No terceiro ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita e tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, olha o objetivo, irmãos. Eu entrego ao Senhor, o povo de Israel era convidado a entregar ao Senhor, para que o levita coma. Nós não podemos deixar o levita sem comer. Obreiros, missionários que vivem exclusivamente para o serviço do Senhor. Todos são missionários, né? Em todos os lugares onde estão, dão testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Mas há pessoas que se dedicam, há muitos que se dedicam integralmente, não tem outra atividade, portanto não tem ganho, não tem colheita. Então, o que que você vai fazer? Você vai separar, depois que tiver dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam e fiquem saciados em suas cidades. A finalidade era essa, agradar a Deus e amar o próximo. Tu declararás diante de Yahvé, teu Deus: tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita. Veja, eu não emprestei, eu não vou cobrar juros, eu tirei de mim mesmo, da minha casa, aquilo que o Senhor me emprestou, me abençoou. O Senhor me emprestou, me abençoou. O Senhor tem multiplicado na minha vida, abençoado minha vida, então eu tiro o que estava consagrado e dou ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi nem me esqueci dos teus decretos. Da porção sagrada, nada comi durante o meu luto. E estando eu cerimonialmente impuro, dele nada tirei e dele nada ofereci aos mortos. Ó, que beleza de novo. Nada se oferece aos mortos. Então, esses cultos que são feitos, onde as pessoas vão oferecer a sua oração, prece a quem já morreu, vela, colocam alimentos, desagradam a Deus. Obedeci à voz de Yahvé, meu Deus, e agi de acordo com tudo que me ordenaste. Inclina-te, pois, da tua morada santa no céu e abençoa o teu povo, Israel, como também o solo que nos deste, conforme juraste a nossos pais, uma terra que gera leite e mel. E de fato, isso aconteceu. Também conosco tem acontecido. Por isso, nós temos que entregar como mordomos, entregar nossa vida em oferta de louvor. Mas quando falo nossa vida, incluindo tudo, também não utilize essa palavra fora desse contexto para dizer, tudo, todo o meu testemunho, meu estudo, meu trabalho, mas para Deus nada e para o próximo nada. Não. Isso está errado. Então, a oferta que agradava a Deus era ele perceber que você, como mordomo, que o povo de Israel, como mordomo, estava adorando e confessando que ele era o Senhor. E nós, da mesma maneira, como mordomos, adoramos, confessamos que ele é o Senhor e dedicamos ao próximo, porque ele não vai vir comer fruta ou pegar a colheita, né? Ele deseja que você destine isso para aquele que é necessitado. Quando se fala de além do levita, quando se fala do estrangeiro, às vezes o estrangeiro estava na condição de servo. Então, precisava ser suprido. O órfão estava desamparado, a viúva também. Então, era necessário amparar a todos para que ninguém tivesse falta. Fim do segundo discurso de Moisés, os últimos versículos 16 a 19. Hoje, Yahvé, o teu Deus, te ordena cumprir esses decretos e ordenanças. Era uma ordem para Israel. E eu não tenho dúvida que essa ordem continua para nós. Jesus não revogou. É equívoco falar isso. Muita gente fala, dízimo é só um texto. Lá em Malaquias. Primeiro, não leu nada. Primeiro, a pessoa que fala isso não leu nada do Pentateuco, porque há dezenas de ofertas específicas que se realizavam, né? Primeiro, há um erro grosseiro de falta de leitura. E segundo, há uma maldade ao dizer isso também. Não, Jesus revogou. Não, não revogou. Ele apenas disse àqueles religiosos que muitas vezes vinham e levavam à sinagoga ou ao templo, né? Se estavam em Jerusalém, levavam a sua oferta, na verdade levavam parte da oferta e parte não levavam, com a desculpa de que era destinada aos seus pais, mas na verdade eles não honravam pai e mãe. Ontem conversei com uma pessoa que eu amo muito e nós falávamos sobre esse mandamento: honra teu pai e tua mãe. É um mandamento com promessa, quinto mandamento. Então, nós temos que honrar o pai e mãe. Ah, mas já morreram, né? Meus avós já morreram. Então, honre agora, mudando a sua atitude mental, sua atitude de coração, sua atitude de disposição, de amar. Mesmo aquele que já morreu, já vai dormir no Senhor, se houve alguma pendência, você, se livra dessa pendência. Libera a tua alma, tua mente, teu sentimento, libera teu pensamento. Peça perdão a Deus se houve falha sua e perdoe. Se houve falha do outro, perdoe. Mas é fundamental que você honre pai e mãe para que se prolonguem os seus dias. E não é só uma questão de prolongar, mas o como se prolonga. Prolonga com qualidade, né? Se você estiver honrando seu pai, sua mãe, seus avós ou outras pessoas também que são mais velhas, autoridades, né? Importantes para você, dê honra. Mas o mandamento é específico, né? O quinto mandamento é específico para pai e mãe. Então, convido a todos, nesse mundo onde o amor tem esfriado, esse mundo tenebroso, que você honre o seu pai e sua mãe. Honre! Ah, pastor, mas o senhor não sabe, meu pai bebe, ah, minha mãe xinga. E, querido, a Bíblia fala para você honrar. Dê o máximo do seu amor, do seu carinho, do seu acolhimento, como já disse, do seu perdão, da sua compreensão, esteja pronto a testemunhar também para eles, se eles não estão num bom caminho. Mas se estão num bom caminho e você não tem feito isso, faça, honre seu pai e sua mãe, visite seu pai e sua mãe, você que já é casado, não abandone, mantenha uma relação gostosa, né? Uma relação saudável, cuide deles, porque eles vão ficar mais velhos, né? Do que você, e vão, já são mais velhos do que você, e cada vez que eles vão ficando mais velhos, eles precisam de cuidado, amparo, mas amparo com amor, não é amparo de cara feia, não é amparo maltratando, né? Amparo com amor. Aleluia, eu tenho certeza que a semente da palavra não volta vazia, e eu, pela fé, eu creio que Deus vai semear no coração de irmãos e irmãs que não estão honrando seu pai e sua mãe, e nesse sentido não estão dizimando, né? Porque não estão devolvendo o amor que Deus nos deu. Muita gente, em nome de Jesus, vai fazer isso, e também vai cuidar do levita. Vai tomar uma postura firme. Olha, eu decidi, nós decidimos. Nós vamos cuidar do levita e vamos tomar uma decisão que o mundo não tomaria, mas nós tomamos. Porque nós somos do Senhor. Nós vamos cuidar de todos os necessitados, estrangeiro, órfão, viúvo. Para um só. É possível amparar todas as pessoas? Se for só eu consigo, irmãos? Não. Sozinho eu não consigo. Mas se eu me juntar com você e você se juntar com outro da sua igreja e irmãos se juntarem, nós podemos acolher muita gente. Muita gente. Estrangeiros, órfãos, viúvas, e tendo em mente essa palavra que eu disse sobre pai e mãe. Não esqueça disso. Se preciso for, faça uma oração agora, hoje. Dizendo, Senhor, eu quero abençoar meu pai e minha mãe. E se eles já partiram, eu quero livrar a minha alma de todo rancor, de toda mazela, de toda tristeza, de toda divergência de opinião, de toda discordância. Eu me livro disso em nome de Jesus e eu os abençoo. É claro que é o Senhor quem vai cuidar, né? Quem já partiu, já está dormindo e o Senhor vai julgar, mas você e você, você e Deus, e você e você, primeiro você e Deus, depois você e você, livre a sua alma do mal, né? Livre a sua alma do mal, para que os seus dias sejam prolongados e abençoados. Bom, esse é um decreto. Cuidará de colocá-los em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Veja, é com todo o coração, não é com cara feia. Com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje fizeste declarar que o Eterno será teu Deus e que tu andarias em seus abençoados caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos e seus princípios e obedecendo a sua palavra. E hoje Yahvé declara: conforme prometeu, tu és o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme te falou, e que deves obedecer a todos os seus mandamentos. Eu já falei, né? Toda essa história da revelação para um povo começa lá atrás e chega até os dias de hoje. Começa lá em Abraão e chega até os dias de hoje. Se você for mais assim meticuloso, você vai lembrar, olha, começa antes, né? Começa no princípio, lá na criação, antes até do chamamento de Abraão, e vem até o dia de hoje e vai além até o dia do nosso Senhor. Ele declarou que te faria superior em honra, em fama e glória a todas as nações, que ele fez, e tu serás um povo consagrado a Yahvé, teu Deus, conforme ele prometeu. Então, uma igreja com qualidade é uma igreja que reconhece que Deus nos deu infinitamente mais do que merecíamos, em honra, fama e glória, não no sentido de essa fama de celebridade, glória humana, não é isso. É o que Deus fez por nós como Salvador e nos escolheu. Assim como escolheu Israel para transmitir às nações, escolheu a igreja que foi enxertada em Israel para também anunciar todas as nações, porque nós somos um povo consagrado a Yahvé. Irmãos, nós somos consagrados a Yahvé. Não é brincadeira, nós somos dele. E ele nos deu tudo quanto prometeu. E nós devemos devolver a ele tudo quanto estamos confessando como credo nessa hora. Que essa devocional fale ao seu coração. Eu tenho certeza que vai falar, para que você oferte ao Senhor as primícias da nova terra. Então eu vou dizer isso lá em Israel, né? E para nós as primícias de um novo coração. Eu dedico, eu recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração santificado, e eu devolvo a Ele com louvor e adoração. Que você entregue a Ele as primícias da sua vida e o dízimo trienal, não necessariamente como se fazia, isso não há. Isso era uma série de festas, orientações e dedicações que o povo de Israel estava tendo, né? Nós não vamos fazer, por exemplo, o tabernáculo igual foi feito no deserto. Isso não vamos fazer. Por que não vamos fazer, pastor? Porque o próprio povo de Israel, quando mais adiante andou na história, fez um templo. Então, essas coisas você pode entender dentro do conteúdo, mas não precisamos ficar preocupados ao dízimo trienal. Não, dê o dízimo da sua vida, não é o dízimo eternal, quero te dizer, não trienal, eternal, sendo um mordomo, devolvendo ao dono aquilo que ele te deu. Ele te encheu de bênção, de honra, fama e glória. Você agora foi glorificado na ressurreição de Jesus, é afamado lá nos céus, né, por ser corpo de Cristo, foi honrado, mesmo não merecendo nada. E o que você vai fazer? Você vai dizer: eu sou consagrado a Yahvé e eu vou fazer conforme ele fez comigo, eu também. Ele me prometeu e fez. Eu também prometo me entregar a Ele e devolver a Ele as primícias, o dízimo de toda a minha vida e a minha confissão de fé, sobretudo, e a minha prática. A minha confissão de fé e a minha prática, para que Deus seja adorado e os irmãos sejam amparados. Deus te abençoe e te guarde. E permitindo o Senhor, nós vamos adiante nessa semana com o livro de Deuteronômio. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consagração, a consolação e a motivação de fazer como Deus fez, ele não deu 10% dele, ele se deu plenamente em Jesus. Jesus foi plenamente homem e plenamente santo, ele se deu todo na cruz do Calvário. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que deu tudo, e o poder do Espírito Santo e a motivação do Espírito Santo nos leve também a entregar as primícias, o dízimo, a confissão de fé e a prática totalmente a Ele, como um povo escolhido, santificado, abençoado, um povo que respondeu ao chamado do Senhor. Aleluia! Ovelhas que ouviram a voz do seu pastor. A graça, o amor, a motivação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós. E sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim seja, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.